liberdade dentro da prisão. Nesse jogo sujo, ninguém tem a sorte, ninguém tem domínio do seu próprio azar. Cada dia que passa nessa caixa forte, namorando a morte sem poder rezar. De quem não tá certo se um dia for escalar os muros tão horripilantes, provocar a fúria dos comandantes. Cada dia que passa nessa caixa forte, namorando a morte, sem poder rezar.